O conhecimento da história dos maiores grupos de telecomunicações nos possibilita ter a compreensão da maneira com que esses foram, são e serão utilizados para influenciar a sociedade. Por exemplo, o poder e a grandeza da Rede Globo, carro-chefe das organizações Marinho, é explicada quando conhecemos sua história, seu início. Após apoiar o golpe militar de 64, via o jornal O Globo, Roberto Marinho ganhou em 1965 a concessão de um canal de TV. Além disso, por conta da boa relação com o governo, a Globo conseguiu, no início da era da TV no Brasil, acordos com empresas americanas que lhe garantiram melhores recursos nas transmissões, o que fazia do canal de Marinho o de melhor qualidade audiovisual, ganhando audiências dos brasileiros.